Abra sua Bíblia, por favor. No livro do profeta messiânico, capítulo 42. Pode ficar todos de pé. Isto. Capítulo 42. E o versículo 3. Levante a sua Bíblia assim, deixa eu ver. Isso é pro cão saber que esta igreja aqui é bem armada. Capítulo 42, versículo 3, diz assim. Isaías, capítulo 42, versículo 3. Muito obrigado. Aleluia. Diz assim: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Eu quero tomar por base a segunda parte deste versículo que diz: não apagará o pavio que fumega. Podem sentar, Deus abençoe. De antemão eu quero agradecer o convite formulado pela pessoa do irmão Jessé e parabenizá-lo por este trabalho que vem realizando através da Rádio Educativa Cristã, não só para nós, o povo de Deus, mas também para toda a nossa comunidade aqui da região. Agradeço do fundo do meu coração. Quero também dizer a todos os irmãos que eu trouxe algumas fitas de mensagem, os irmãos que quiserem me ajudar, está lá na portaria, e os irmãos, queira por bondade, adquirir uma dessas fitas e estará me ajudando a fazer a obra de Deus. Aqui diz: não apagará o pavio que fumega. Eu queria pedir para você olhar para o irmão que está do teu lado aí. Olhe para ele aí. Mas olhe bem no olho dele, dê a paz do Senhor para ele e diga: vamos arrebentar o focinho do cão, dando glória a Deus e aleluia. Diga isso para ele. Aleluia. Se tiver algum crente dormindo aí do teu lado, dá um cascudo nele bem grande e manda ele acordar em nome de Jesus. É. Meus amados irmãos, eu sou de uma região lá do Nordeste e sei muito bem o que é um pavio, porque eu sou da roça lá do Nordeste do Ceará e morava lá no meio da roça. E lá não tem energia elétrica não, viu? Era na base da lamparina. E de forma que quando chegava a hora de dormir, mamãe chegava e dizia: está na hora de dormir. Soprava na lamparina e o pavio se apagava e ficava fumegando. Pois é, ficava fumegando. Irmãos, de forma que é muito fácil entendermos o que é um pavio que fumega. O profeta Isaías está falando aqui daqueles crentes que antigamente foi aceso e hoje estão apagados. Pois é, antigamente era trouxa na mão de Jeová, pavio aceso, mas veio um vento do diabo na vida e hoje está fumegando. Mas nesta madrugada vai acender pavio fumegante aqui hoje, porque Jeová no seu altar tem brasa acesa. E a Bíblia diz no capítulo de número 6 do mesmo livro aqui do profeta Isaías, diz a Bíblia que um dos serafins, ele pegou uma tenaz e naquela tenaz uma brasa acesa e tocou nos lábios do profeta Isaías e este acendeu na presença de Deus. E nesta madrugada eu quero dizer aos senhores aqui presentes que Jeová nesta noite também enviou aqui uma comissão de anjos com a tenaz na mão e com a brasa nesta tenaz para tocar na vida de muito crente que está apagado aqui hoje e vai sair daqui aceso para a glória de Deus, falando línguas estranhas, sarado da vida espiritual. É quando ele chega lá fora, o cão vai olhar no olho dele e vai ver fogo, e ele vai sair de marcha ré para o inferno, porque esta igreja vai receber poder nesta noite. Oh, Alabashurikandarabashai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos crentes, meus amados irmãos, que antigamente era uma bênção. Antigamente ele profetizava. Antigamente ele tinha visões. Antigamente, quando ele orava pelo doente, o doente era sarado. Antigamente era uma bênção. O capeta não parava diante dele, não. Ele era realmente um pavio aceso na mão de Jeová. Mas hoje o diabo está batendo palma, porque hoje ele está apagado. Mas queira Satanás ou não, Jeová vai acender hoje aqui pavio em nome de Jesus Cristo. Deixa de viver de passado. Antigamente eu era acesso, antigamente eu era uma bênção, e hoje eu não sou mais. Nesta noite você vai mudar tua cantoria e você vai dizer: hoje eu recebi poder das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos crentes, levante a mão bem forte e dê glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, que está presente nesta madrugada aqui. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite, para abençoar crente, para encher crente do seu espírito, para renovar crente. Ele está aqui nesta noite para sarar as tuas feridas. Aleluia! Ele está aqui nesta noite para decretar a tua vitória. É mentira do cão que você é fracassado. É mentira dos demônios que você é um derrotado. Você é vitorioso, porque você saiu de sua casa para vir aqui buscar a bênção de Jeová, e você vai receber hoje poder de Deus na tua alma, no teu ser e na tua vida. Aleluia! Pois é, me faz até lembrar aqui de um testemunho que eu ouvi. Disse que um irmão novo convertido foi batizado com o Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo. E ele na igreja era glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, em línguas estranhas. E chegou um crente com um pavio fumegando para ele e disse assim: antigamente eu era como o senhor. É, antigamente eu era assim. Quando eu me converti, também era assim. Falava língua estranha todo dia. Todo dia. Mas hoje, eu tomei assim, sabe? É. Aí o irmãozinho olhou para ele assim e disse: no dia que eu for que nem tu, eu prefiro morrer. No dia que eu for vazio que nem você, eu prefiro morrer. Aleluia. Irmão, é melhor morrer do que ser vazio. É ou não é? Quantos concordam com isso? Quantos concordam? É melhor morrer do que ser vazio? Levante a mão assim. Aleluia. Muita gente ficou com as mãos abaixadas. Prefere ser vazio, mano. Queira Satanás ou não, ele vai te acender nesta noite. Vai! Aleluia! A Bíblia fala de um cidadão chamado Sansão. Este homem julgou Israel cerca de 20 anos. E ele era um pavio aceso. Jeová resolveu acender um pavio em Israel. Israel estava todo fumegando nas mãos dos filisteus. E ali sendo oprimido por cerca de 40 anos. E a Bíblia diz que Deus levantou este homem chamado Sansão. Ele era um pavio aceso na mão de Deus. Os filisteus temiam Sansão, não podiam ouvir falar de Sansão, que já estavam estremecendo. Aleluia! Meus amados, até hoje é assim. Satanás não pode ouvir falar de um crente cheio de fogo, que ele já se estremece e faz como o irmãozinho aqui me antecedeu. Ele bate palma com o joelho e sai correndo, porque crente cheio do Espírito Santo é uma coisa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. O diabo, irmão, não quer saber se você é formado em teologia. O diabo não quer saber se você é advogado ou médico. O diabo não quer saber se você é psicólogo. O diabo não quer saber de nada disto, não. Mas crente cheio do Espírito Santo põe demônio para correr. E nesta noite aqui, quem vem buscar poder de Deus, levante a mão e dê glória ao nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, e um certo dia diz-nos a palavra de Deus que Sansão ele pegou 300 raposas e amarrou cauda com cauda e colocou um tição no meio, tocou fogo e soltou na seara dos filisteus. Foi uma destruição total. E alguém pergunta: quem foi que fez isto? E o outro responde: foi Sansão, foi Sansão, foi Sansão. Irmão querido, o crente que tem o pavio aceso, aleluia, ele toca fogo mesmo na seara do cão, ele toca fogo na seara maligna, sim, ele toca fogo no campo do adversário. E nesta noite nós viemos aqui, nesta madrugada, para receber uma carga elétrica do poder de Deus e sair daqui hoje tocando fogo em tudo quanto que estiver pela frente, em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso. Sansão, diz a Bíblia Sagrada que ele foi uma bênção. Pois é, foi uma bênção. Mas chegou um momento, um dado momento, que ele se envolveu com o mutanismo. Se envolveu. E Sansão, meus amados irmãos, depois daquele episódio, e ele tocou fogo na seara dos filisteus. Aleluia. Os filisteus vêm atrás de Sansão. E vem com muita fúria. E chega lá em Judá. E logo os judeus perguntam: o que é que viestes fazer aqui? O que é que vocês estão querendo? Nós queremos Sansão, porque Sansão destruiu as nossas terras. Irmão, Judá estava todo fumegando. E foram atrás de Sansão. E chegaram lá e disseram: Sansão, os filisteus vieram te buscar, rapaz. Sansão, você não pode mexer com este povo aí não, rapaz. Você sabe que eles têm domínio sobre a gente, e nós temos que estar, aleluia, sujeito a eles. Você não pode mexer com eles, você vai me matar também? Respondeu Sansão, e eles disseram: não, nós viemos te amarrar e te levar a entregar para eles. Meus amados irmãos, assim está fazendo hoje em muitos lugares por aí. É só apresentar-se um homem cheio do Espírito Santo para alguém querer amordaçar ele, amarrar ele pelos pés e pelas pernas, para impedir ele de pregar, impedir ele de falar de Jesus, impedir ele de orar pelos doentes. Se pôr a mão, diz que não pode, porque só quem pode é ele, e puxa no terno de lá, e puxa de cá, e dá uma rasteira aqui, uma rasteira lá. Mas nesta noite nós repreendemos isto em nome do Senhor. Deus tem negócio aqui nesta madrugada com você, crente. Deus tem negócio com você aqui hoje. Deus tem negócio com você nesta madrugada. Eu sou Deus, o teu Deus. Não temas, meu filho. Eu, Deus, vou te ajudar. Aguarde a minha providência, porque eu, Deus, estou abrindo a porta para tu hoje. Receba hoje uma porção do meu poder e glorifique meu nome e derrube o diabo, porque sou teu Deus. Labacandaraba, churicandaraba, cai. Ainda tem muito crente aqui com cara de maracujá maduro e com cara de quem chupou limão, mas Deus vai tocar fogo na tua vida. Vai! Xarabacandarabachuricai. Aleluia! Amarraram Sansão e levaram ele para os filisteus. Quem sabe lá na tua congregação é assim mesmo que ando fazendo com você. Tu não aguenta mais. Deus te deu um dom e você não pode usar. Xarabacandarabachuricai. Aleluia. Mas nesta noite Deus vai te dar autoridade. Use o que Deus te deu em nome de Jesus. Se tu tens o dom da profecia, profetiza em nome de Jesus. Ainda que cortem a tua cabeça com cortado de João Batista, mas fale a palavra de Deus. Porque é melhor falar do que ser um crente pavio fumegante. É melhor. Como é gostoso ouvir este barulho de glória a Deus. É, aleluia. Por isso que é gostoso pregar em vigília. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Só vem na vigília quem quer poder. É, Só vem na vigília quem quer receber poder. E quem tem alguma coisa escondida não vem na vigília não, porque ele tem medo de Jeová revelar. É. Fica em casa, dormindo e vendo outras coisas. Mas nós estamos aqui nesta madrugada para receber poder de Jeová. Aleluia. Você vai ver hoje no culto à noite, lá na tua congregação. Você vai ver. Você vai ver como o negócio vai ser diferente. O culto vai ser pentecostal, vai ser alegre, porque você veio hoje aqui receber de Deus. Mas olha aqui. A Bíblia diz que Sansão, quando foi entregue para os filisteus, ele quebrou as cordas que estavam prendendo ele. É. Se tem alguma corda te prendendo nesta noite, pavio aceso, escute. Se tem uma corda te prendendo aí, pavio aceso, escute aí. Deus está te dando autoridade para tu quebrar estas cordas hoje. Pode ser a corda da incredulidade, as cordas da frieza, as cordas da distração, as cordas das dúvidas. Vai ter que se quebrar hoje aqui. Aleluia! Vai ter que se quebrar essas cordas nesta noite, porque Deus está renovando o crente aí. Está, irmão! Xarabacandaraba shurikai. Aleluia! Pode dar glória a Deus, dê glória a Deus bem alto, dê glória a Deus bem alto, exalte o nome do Senhor, aleluia, erga suas mãos para o céu e glorifique a Deus nesta noite, nesta madrugada, exalte o nome de Deus, abre bem a tua boca e eu te encherei no tempo de Deus, cada um diz glória, Nabucodonosor foi comer capim, criou pele que nem bicho, porque não deu glória a Deus, aleluia. Herodes diz a Bíblia que morreu e foi comido de bicho. Por que não deu glória a Deus? Abre a tua boca e glorifique o nome do Senhor. Se você também quiser ser abençoado, abre a boca e comece a glorificar. Mas se quiser receber uma nova unção, onde este varão chega, não existe problemas. Até o maior exaltado se humilha. Inimigos se abraçam e se cumprimentam. Até a tristeza, a falta de alegria. Quando este varão passa em cima do altar, o sobreiro salta e o pastor chora. As enfermidades todas vão embora, pois este varão é o rei da glória. Glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória. Alaba shurikai, abre a tua boca, crente, abre a tua boca, pavio fumegante, abre a tua boca, que Deus vai te acender, vai! Xarabacai, Jeová está acendendo aqui nesta noite, ele está acendendo o pavio aqui hoje! Xarabacai, as cordas já estão se quebrando aqui, as cordas já estão se quebrando aqui, as cordas já estão se quebrando aqui, as cordas estão se quebrando aqui! Olha as cordas se quebrando na arquibancada. Aleluia! As cordas estão se quebrando. Receba poder, receba poder, receba fogo de Deus, receba fogo de Deus, receba fogo de Deus, receba fogo de Deus. Xarabacandaraba shurikai. Receba poder, poder, poder, poder. Aleluia! Lançou mão da queixada de jumento. Crente aceso é assim mesmo. Ele é usado com o que ele tem na mão. Viu? Crente aceso é assim. É usado com o que tem na mão. Se ele tem na sua mão o louvor, ele é usado no louvor. Se ele tem a profecia, ele é usado na profecia. Se ele tem a palavra, ele é usado na palavra. Se ele tem visão, ele é usado na visão. Deus vai te usar com o que você tem. Aleluia. Matou 1000 os filisteus com a queixada de jumento. Demônios vão cair por terra, meu amado. Aleluia. Quando Deus te usar, você com o que tu tem. Aleluia. Quantos crentes, levante a mão e adore a Deus. Aleluia. Mas Sansão, amados, se envolveu com as coisas do mundo. Envolveu-se com uma mulher que representa o mundo, chamada Dalila. Xarabacandarabaxuricai. Alabacandarabaxuricai. Se envolveu com uma mulher chamada Dalila. Irmão, o passo para o crente ser um crente cujo pavio, a vida espiritual, é uma vida apagada, é só ele se envolver com o mundo. É só ele se envolver com o mundo. O pavio dele se apaga, viu? Mas nesta noite eu estou no meio de um povo que não está envolvido com o mundo, é coisa nenhuma. Ah, não. Aleluia. Os demônios vêm e eles saem para lá, Satanás, em nome de Jesus, e eles vão embora, e você é aceso, aceso, aceso, aceso, na mão de Deus. Mas Sansão se envolveu, e a Bíblia diz que ele fracassou e caiu, sofreu, perdeu a visão, que fala da visão espiritual. Muito crente perdeu a visão espiritual. Antigamente ele dizia: isto é pecado, aquilo é errado, aquilo não serve para mim. Hoje ele até concorda. Está apagado, crente, mas Deus vai te acender hoje. Ah! Aleluia. Você anda concordando aí com o pecado, é? Mas Deus hoje vai tocar fogo na tua vida e tu vai repreender o pecado hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que, resumindo, porque o meu tempo já está esgotando, e a Bíblia diz que Sansão ficou preso, recebeu um jugo pesado, foi moer, sofreu. Mas escute aqui, para você que está apagado e que anda com a consciência hoje um pouco abatida, você que antigamente era uma bênção e hoje você se encontra apagado, escute a mensagem de Deus agora para a tua vida. Você acha que não tem mais jeito para você? Você está completamente enganado. É o diabo que anda dizendo para você que não tem mais jeito para você. Você fracassou, você errou, você falhou, hoje você está apagado. Mas a Bíblia diz que Sansão, um dia, quando os filisteus se reuniram numa casa e trouxeram Sansão para caçoar de Sansão, para zombar de Sansão, para criticarem, para fazerem a festa com a vida de Sansão. Assim está o demônio fazendo festa pela vida de muita gente por aí. Mas olha a mensagem de Deus que eu vou terminar agora. A Bíblia diz que quando trouxeram Sansão para aquela casa, Sansão disse para aquele menino que estava conduzindo ele: menino, esta casa aqui tem umas colunas, não tem? Sansão estava cego, mas ele sabia que toda casa tem coluna. Tem umas colunas aqui, não tem, menino? Tem. Me leve até aquelas colunas. Ué, pra quê? O que que o senhor quer? Menino, me leve até onde está as colunas desta casa. Se encoste nas colunas de Jeová nesta noite. Ah, se encoste nas colunas de Jeová. E a Bíblia diz que o menino levou Sansão. Então vem e levou ele e colocou. Está aqui, aqui está as colunas. Apalpe. Ele apalpou as colunas. E diz a Bíblia que ele fez uma oração. traduzindo para o tema que eu estou pregando nesta madrugada, era como se ele dissesse assim: Jeová, acende o meu pavio outra vez. Acende o meu pavio outra vez, Jeová, e põe as mãos em volta daquela coluna e diz: acende, Jeová, novamente o meu pavio, a minha vida que está arrebentada. O diabo arrebentou, os filisteus acabaram comigo, mas me dá uma chance, uma nova oportunidade. Quem sabe nessa noite você está pedindo uma nova oportunidade para a sua vida, e Deus manda te dizer nesta noite que há uma oportunidade para você. Hoje, Deus está aqui nesta madrugada para encher a tua vida do poder. Receba agora em nome de Jesus Cristo. Deus me dá uma nova oportunidade. A Bíblia diz, meus amados, que Sansão naquela hora começou a receber do poder de Deus, aleluia, e ele começou a receber. Daqui a pouco ele foi, abraçou aquelas colunas e destruiu aquela casa, acabou com os filisteus, destruiu os filisteus, livrou Israel, morreu, mas morreu cheio do Espírito Santo. Quem sabe você está vazio e você diz: meu Deus, qual será o meu futuro? Nesta madrugada você está aqui para ser cheio do poder de Deus. Há uma nova oportunidade para você nesta noite. Há uma nova chance para você. Não perca esta oportunidade, não. Aproveite esta oportunidade e diga: eu quero ser cheio novamente do poder de Deus. Eu quero ser cheio do poder de Deus. Eu quero receber fogo na minha vida. Erga sua mão e faça esta oração: eu quero mais poder, eu quero mais poder. Fique de pé agora em nome de Jesus, fique de pé agora em nome de Jesus. Vamos derrubar as casas agora do diabo, vamos destruir agora toda a fortaleza do inferno e vamos sair daqui hoje com a vitória na nossa vida. Levante a sua mão para o céu como quem está pedindo alguma coisa, assim, assim, com a mão assim, isto, meu amado, isto, peça a Jeová. Aleluia, Deus, nesta madrugada nós te pedimos mais poder, nós te pedimos mais unção, nós te pedimos mais graça, nós te pedimos mais graça, nós te pedimos mais virtude. Deus, nos dá poder nesta madrugada, meu Senhor. Destrói a fortaleza do diabo hoje na vida do irmão que está desanimado e triste nesta noite. Destrói, destrói, destrói, destrói. Fogo de Deus, fogo de Deus, desça neste lugar agora. Haja poder aqui agora, haja poder aqui agora, haja poder. Receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba poder. Receba poder aqui do meu lado direito, em nome de Jesus. Receba poder aqui do meu lado direito, os cantores todos. Receba fogo de Deus, fogo, fogo. É mentira do diabo, irmã. É mentira do Satanás que você é uma destruída. É mentira dele. Receba fogo agora. Do meu lado esquerdo, em nome de Jesus, receba poder, receba agora, aleluia, aleluia. Tem serafim voando aqui nesse lugar hoje, tem serafim voando aqui hoje, como Atenais, como a brasa, está tocando na vida de muitos pavios, e está acendendo agora, agora. Receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba poder. Xarabacai, em nome de Jesus, aqui na minha frente, em nome de Jesus, receba poder aí, irmã, receba poder, receba poder aí, moça, receba poder aí, moço, receba agora, receba agora. Olhe para o irmão que está do teu lado aí. Olhe para o irmão que está do teu lado. Dê um abraço nele e diga: eu estou pegando fogo. Diga aí para o irmão que está do teu lado. Dê um abraço nele bem forte e diga: eu estou sentindo fogo de Deus aqui. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Pavio está se acendendo aqui agora. Pavio está se acendendo aqui agora. Pavio está se acendendo aqui agora. Receba poder. Oh, aleluia, aleluia. Continue sentindo a presença de Deus. Xaracana raba subtergue. Oh, a presença de Deus é inefável. A presença de Deus é notória. Sinta o poder de Deus. Oh, aleluia. Glorifica, exalta, exalta o nome do teu Deus. Xaracana raba subtergue. Oh, aleluia. Oh, sinta a glória de Deus, sinta o poder de Deus, sinta a glória de Deus. Oh, glória, glória, glória, glória a Deus. Esse Deus é tremendo, esse Deus é poderoso. Ele abre porta onde não tem. Receba, receba. Oh. Oh, glória a Deus, deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te encher nesta manhã. Deixa Deus te encher. Quantas pessoas gostariam de estar no teu lugar, mas você é um privilegiado. Oh, oh, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Glória. Alô, alô, alô. Senhor, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Tudo que Jesus conquistou. Dê lugar para o Espírito de Deus. É direito nosso. É nossa herança. Aleluia. Toda a bênção de Deus a nós. Tomamos posse. É nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber. Nada mais não resistirá. Maior, maior é o que está. Glorificado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Bem maior. Deus, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Tudo que Jesus conquistou. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Esse Deus é tremendo e é maravilhoso e falou conosco e vai continuar falando. A tua luta é grande, mas grande vitória vem. As lutas só vão cessar quando estivermos no além. Jesus foi muito humilhado, mas em silêncio ficou. Derrotou o inimigo, sobre a morte triunfou. É preciso falar pouco para a vitória ganhar. Fecha tua boca e deixa o anjo da bênção chegar. é varão de fogo, com pés reluzentes, com olhos ardentes, espada na mão. É glória que vai, é glória que cai, o demônio sai, não volta mais não. É varão de fogo, com pés reluzentes, com olhos ardentes, espada na mão. Derruba as muralhas e quebra as barreiras, espada corrente, com sua forte mão. É varão de fogo, com pés reluzentes, com olhos ardentes, espada na mão. É teu ministério no meio da igreja, é Espírito Santo no teu coração. Para receber vitória é preciso guerrear. Aquele que tem coragem, a batalha vai ganhar. Covarde fica de fora, rebelde não pode entrar. O que tem a língua grande nunca vai participar. Murmurador preguiçoso e o que faz divisão, Deus manda pra um concerto, um anjo com trumo na mão. É varão de fogo, com pés reluzentes, com olhos ardentes, espada na mão. É glória que vai, é glória que cai, o demônio sai, não volta mais não. É varão de fogo, com pés reluzentes, com olhos ardentes, espada na mão. Derruba as muralhas, quebra as barreiras, espada correntes, com sua forte mão. É varão de fogo, com pés reluzentes, com olhos ardentes, espada na mão. É Deus.